Varela, Vila Portes. Transamérica. Transamérica. Transamérica. Que São José, esposo de Maria e pai adotivo de Jesus, cuide de todos os pais e os inspire a viver uma vida familiar baseada no amor fraterno, na paz e no respeito mútuo. Parabéns a todos os pais. Parabéns, Márcio. Parabéns, Pegoraro. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo, gente, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção Samila Araújo. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Buenos dias, Paraguai. Buenos dias, Argentina. Bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo. Bom dia, Samela. Bom dia, Luciana, Márcio. Hoje com duas visitas especiais aqui no nosso estúdio, a Yáscara e a Karina. Muito bom dia aos papais. Hoje é o dia dos pais, então levante, acorde, saia da cama, dê um abraço no seu pai ou telefone para o seu pai, se ele estiver longe. Mas faça alguma coisa hoje pelo pai. Lembra do papai. Um abraço para o papai Júnior, que está nos escutando aí. Troquei uma mensagem agora com ele. E a todos os pais de Foz do Iguaçu, Rita Araújo. Isso mesmo. Que tenha um dia maravilhoso, né? Cheio de amor, que é o principal. Cheio de amor e respeito. E hoje nós temos um programa diferente, né? Sim. Nosso programa hoje não tem um entrevistado em especial, não fizemos questão, né, de não trazer uma pessoa somente para entrevistar aqui no Dia dos Pais, mas nós vamos fazer uma, podemos dizer assim, uma recapitulação. Vamos trazer aqui os depoimentos, né, das pessoas que já participaram aqui do programa, falando sobre o seu pai. Isso mesmo, a gente também não quis tirar, né, papai de casa, todo mundo com uma programação, deixar no seu habitat, e assim homenageamos a todos e nenhum especial. O único pai especial aqui é aquele do céu. É verdade. E o Márcio, que está aqui, né, que é papai também, e o Jorge Pegoraro, que também é papai. Mas essa semana, Rita, teve também um acontecimento importante. Nós sempre falamos aqui um pouquinho do que aconteceu na semana, de fatos históricos, né? Isso mesmo. E apesar de ser dos pais, um dia especial, daqui a pouquinho nós vamos estar falando dos sorteios também, né? Hoje temos brindes especiais aqui também para os papais. Mas de 6 a 9 de agosto de 1945, então, portanto, 70 anos atrás, né? Houve aquele fato também lamentável, né, da Segunda Guerra Mundial, que foi, então, as bombas, né, que explodiram em Hiroshima e Nagasaki. Então, fazendo 70 anos, foi um triste também fato, né, da história mundial. Morreram muitas pessoas, né? Hiroshima morreu cerca de 90 mil pessoas. Nagasaki, mais ou menos 160 mil pessoas, foi um total de mais de 300 mil mortos, né? Os bombardeios atômicos das cidades de Hiroshima e Nagasaki. Então, feito, né, pelos Estados Unidos, é bom lembrar, contra o Império do Japão, durante ali os estágios finais da Segunda Guerra Mundial, então em agosto de 1945. Foi o primeiro e único momento na história, né, felizmente, em que armas nucleares foram usadas em guerra e contra alvos civis. Então, civis. Então, contra aí, um fato lamentável, né, mas um fato histórico também, mundial, né, Rita? Verdade. Então, Pegorara, a gente vai. Nós não temos hoje nenhum convidado especial, porque todos são. Você começa desde já, já teve desde ontem. Desde ontem já está o pessoal participando através do WhatsApp 88282828, a fanpage Transamérica Foz, essa está rodando pra caramba, e o telefone fixo, eu gosto daquele que eu gosto, e é de discar ainda, hein? É de discar, 3028-2828. Tive o prazer de vê-la no museu, né? É verdade. Ai, que linda. Até tirei foto. Sexta-feira, né? Aliás, foi o lançamento, né, maravilhoso do livro do Homem das Cataratas. Redondinho, tudo legal. Tudo redondinho, tudo funcionou bem. Uma participação grande, né, da comunidade. Cerca de 200 pessoas participaram. A família Kohlenberger ficou muito feliz, muito satisfeita, os seus amigos. Isso é importante. E, portanto, o projeto Memória das Cataratas também resgata, né, mais um pedacinho da história, né, do Parque Nacional do Iguaçu, da cidade de Foz do Iguaçu, que é muito importante, né? E o pessoal fica bem em casa. Bem lá, em casa. Bem em casa. É o Parque quintal, Nacional, né? É o quintal bem da nossa casa. Estava tudo muito bacana. Então, gente, vai ligando já, já, já, porque hoje... Os pais, a gente fala os pais, porque hoje é o dia deles, é especial, né? Então hoje os pais ganham passeio de helicóptero da Elisul, né, Pegoraro? Passeio do Macuco Safari, passeio cataratas com almoço no Porto Canoas. Ah, papai, me leva! E cada passeio desse tem direito a um acompanhante. Pois é, olha que legal. Pode escolher a pessoa, ou a esposa, ou o filho, sim, ou a namorada, escolhe. Ou o namorado. Então, e aí nós temos também a assadeira telha peixe, né? Lá da Casas Vitória, isso, né? O senhor Laudelino Pacanhã, então, está oferecendo aqui no nosso programa Transamérica Foz, programa Histórias e Memórias, uma telha para peixe. Ah, que legal. Com suporte e grelha, aquela para você assar aquele peixe maravilhoso, aquele dourado. Olha aquele... que beleza. Então, quem ganhar tem que chamar o Histórias e Memórias para ver se a telha funciona. Com certeza. E temos mais também uma bolsa da Bioacademia também. Olha. O nosso amigo Sami, ontem conversei com ele no final da tarde, ele faz questão que a gente sorteie aqui uma bolsa de 6 meses na Bioacademia. Então, para um papai que entrar em contato conosco aqui, né, através da fanpage Transamérica Foz, através do WhatsApp 88282828, ou telefone 3028-2828. Que já está aí, ó. E já está tocando. Ótimo. Além dos brindes maravilhosos que você já falou. Nós temos o sorteio do workshop Defesa Pessoal. É hoje, né, Samela? É hoje o sorteio, né? É hoje o sorteio. Então, é só para mulheres, esse né? Esse é só para mulheres. Feminino. Então, papai, cuidado se a tua esposa... Ah, por isso que a Karina veio aqui hoje. Sim, ah, a Karina veio. Ver. Olha o dedinho, ninguém tá vendo teu dedinho. E o ainda Márcio a gente não vai quer pedir... porque aí sobra para ele. Vai né? sobrar. E ainda mais, esse pau que, né, ele parou no tempo, a Karina continua. A Karina vai ajudar a fazer os sorteios, porque hoje não temos convidado, como a Karina é especial hoje aqui. E ela vai fazer o sorteio dos brindes pra gente. Márcio, vamos ouvir uma música que é linda e nós vamos oferecer a todos os papais, ao teu, ao meu, a todos. Roberto Carlos, meu querido, meu velho, meu amigo. Histórias e Memórias. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas. Um grito me ensinando tanto do mundo e esses passos lentos de agora caminhando sempre comigo já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. No Não esqueça a tua pequena cachoeira, filho. Lembre-se sempre da tua cidade. Nós te queremos muito. Quando você for para a cidade grande, será o maior cantor do Brasil. Seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração. Consciente da beleza das coisas, da vida, seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina. Beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo, eu já lhe falei de tudo. Quando você deixar sua cachoeira, filho, não se esqueça de escrever. Já arrumou a mala, filho? Olhar os seus cabelos tão bonitos. Beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhar. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Histórias e memórias, cheio de brindes hoje, né? Os papais. Muitos, o telefone não muitos. Para, do jeito que eu gosto. Não, e nós estamos aqui com muitas visualizações aqui no Facebook da Rádio Transamérica. Verdade. Foz. Aí, mais de 5 mil pessoas aí participando hoje do nosso sorteio. Ó. Sentiu, Marta? Maravilhoso, né? Nunca vi tanta gente nesse programa da Transamérica, viu, Rita? 5.790 pessoas. Que loucura, né? Um abraço lá pro Clecídio Dias. Ei, o Clecídio, um abraço pro Ademar do Morumbi, pro seu pai, Ademar. Muito bom você estar conosco nesse domingo de manhã, ao vivo. Viu que beleza? Abraço pro Coite, pra Salete, pra Leila Marrone, pra Janete, pra Vânia. E para o Padre Mariano e para o Padre Vicente. Logo mais a gente vai estar falando alguns detalhes, né? Tá do chegando, próximo, né? Dia 16 está aí. A reinauguração da Igreja Todo São João Batista. Todo mundo esperando a reinauguração, a cerimônia de reinauguração da reforma da Igreja Matriz, que vai ser no dia 16, às 18h30. A pedido da comunidade, eles anteciparam 30 minutos aí, porque vão muitos convidados, muita. Nossa. Celebrante é Dom Dirceu Vigini, que é o bispo diocesano, e com o celebrante Dom Laurindo Guizar, né, que é o bispo emérito. E nós vamos ter o padre Ronaldo Lobo, o SBD, o superior provincial, e demais padres. Então a casa vai estar cheia e você está convidado, porque você é especial para participar dessa reinauguração da primeira igreja de Foz do Iguaçu. Ela é o nosso cantinho histórico, ela é o nosso cartão de visita, ela é linda. E está mais linda ainda, né? Tá. Tá, depois que eu dessa acho que, reforma, olha, você e a Yáscara podiam repensar e fazer mais uma cerimônia. Quem sabe a gente faça nossas bodas lá, né? Se Deus nossos quiser. 30 anos. Olha bodas que de beleza. 30 anos, né? É, coisa boa. Márcio, eu gostaria de ouvir, porque hoje é muito especial, nós gostaríamos de ouvir um depoimento da Lote Ferreira, que é filha do Dr. Saulo, saudoso Dr. Saulo Ferreira. É um dos primeiros promotores, né, Pegoraro, o primeiro advogado de Foz, foi o primeiro. Exatamente. Que saiu daqui para se formar e tal. Esse fato é muito marcante, muito, né? Muito, porque muito ele foi que... o primeiro estudante, vamos dizer assim, que se formou, né? Verdade. Em direito, primeiro advogado de Foz do Iguaçu, que saiu, estudou na Universidade Federal do Paraná e veio advogar aqui em Foz Verdade. Do Iguaçu. E a gente falando da família deles, o pai dele, né, os pais do Dr. Saulo, é que cederam quase 600 metros do terreno de onde está a Matriz São João Batista. Exatamente. O resto foi, teve a prefeitura, o município, daí teve outros também, né? A própria igreja, os padres compraram também um pedaço, mas os avós paternos, né, da Lote, é que fizeram quase 600, tem a documentação, é bacana, isso é muito bacana. Eles Aliás, têm história. Aliás, Rita Araújo, o programa Histórias e Memórias poderia conversar com a família, porque eles também merecem um livro, né? Merecem. Você não acha que o Dr. Saulo Ferreira, a família, também merece contar essa história também, né? O livro. E é uma família que tem muitas fotografias também, tem bastante documentos também, né? Olha, eu diria que o meu blog, né, é feito do acervo da Lote Ferreira. Bom, eu não posso falar porque até sonhei já com esse livro. Tá vendo? E exatamente no dia, hein, Pegoraro? Eu comentei com a Lote. Comentou. No dia do 12º aniversário de morte do Dr. Saulo. Nós estamos ficando sensível aqui nesse programa. Olha, sensível até demais. Márcio, vamos ouvir então o depoimento da Lote Ferreira? Quando fala, lembra do meu pai, a primeira lembrança é de um homem que era muito enérgico com a gente, era exigente, mas ao mesmo tempo tão, tão compreensivo que eu não consigo entender hoje em dia como ele administrava isso dentro dele. Ele era uma pessoa que gostava de tudo certo, nós tínhamos que sempre agir de uma maneira, de acordo com o pensamento dele, mas a gente sempre fazia tudo ao contrário, ele repreendia. Mas depois ele te chamava, te explicava, falava as coisas. Aí você entendia por que não devia agir dessa maneira. Era uma pessoa muito amigo e compreensivo. A minha casa era sempre cheia de pessoas querendo conversar com ele, ouvir um conselho dele. Isso é uma qualidade do pai que eu nunca vou esquecer. Não devia ser fácil para ele ser uma pessoa dessa maneira, porque para cada um ter uma palavra, nem sempre você consegue. O que eu lembro dele assim, agora chegando o Dia dos Pais, era a preocupação que a gente sempre tinha quando estava chegando essa festividade, o presente que a gente ia dar para o pai. Porque ele queria sempre a mesma coisa e não queria que desse pijama. Ele ficava bravo se alguém aparecia com um pijama que ele dizia, não preciso comprar nada. O que importa é o carinho de vocês. Mas a gente sempre tinha a preocupação de ir na Argentina procurar uma pala diferente da que eles tinham. Ele, no final já, quando estava já com bastante idade, ele amanhecia com o poncho, fizesse frio, fizesse calor, sentava na mesa, criou calo nos cotovelos de tanto ler, era só na leitura dia e noite. A televisão interessava para ele só o jornal ou o Globo Repórter, o programa Globo Repórter. A música que eu tenho assim de recordação, quando a gente era pequeno, que era o dia, os domingos era o dia de limpar o filtro da geladeira, que era a querosene. Ele, era o dia que ele ficava em casa, tinha essa missão, colocava no vinil a música Cielito Lindo. Ele adorava as tarantelas italianas, ele gostava disso. Quando escuto Cielito Lindo, e agora, finalmente, é a música do Mercedita. A Mercedita, para mim, o Cielito Lindo e a Mercedita são duas músicas que me lembram demais dele. Me lembro de um aniversário dele, que é mês de junho, sempre frio, e ele gostava de festejar. E reunia o grupo de amigos, e me lembro de uma amanhecer, não chega a ser um amanhecer, me lembro de lá pela uma hora da manhã, aquela neblina, e o compadre dele tocando Mercedita no acordeão, o seu Franz Nilfinoff. E ele dizia, e queria que todo mundo dançasse, ele gostava demais dessa música. Essa traz muita lembrança dele também. Eu quero, aproveitando aqui a ocasião, quero parabenizar todos os pais. E falar que a missão de um pai é muito difícil. É uma missão que Deus deu para uma pessoa que tem que ser forte, tem que ser doce, tem que ser compreensiva. Então, pais, procurem sempre estar perto dos seus filhos, compreender às vezes até as atitudes erradas que eles fazem e, sobretudo, dar muito amor aos seus filhos. Mercedita, que é dele, o encerramento da segunda. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Histórias e Memórias, uma viagem no tempo. Que beleza, hein, Peguraro? Nossa, que música Serranos, linda. Mercedita. Essa foi a Lote dedicando, né, a memória do Dr. Saulo Ferreira. Música maravilhosa, muito bonita mesmo. Bonita, né? E, isso é Histórias e Memórias, buscando e rebuscando. Vamos pro Dindim, Peguraro? Vamos lá, Márcio. Coisas antigas que até minhas roupas têm marca do passado. Tá falando da coleção de camisetas do programa Sarcófago, doutor? É! Se liga nas estampas! Tem Red Hot Chili Peppers, Ira, Ahá, Titãs, Billy Idol, Nirvana, Legião, Guns, um monte de coisas daquele tempinho bom que não volta. Volta sim, doutor. Todo domingo, 10 da noite, tem sarcófago aqui na Transamérica. Coleção de camisetas do sarcófago. Para tentar ganhar a sua, escute o programa e saiba mais acessando radiotransamerica.com.br/pop. Conte para todo mundo, Sarcófago Transamérica. Quem ouve, já curtiu. Transamérica. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse www.itamed.com.br. Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Embarque com a gente nessa viagem no tempo. A Tedesco Eventos vai te levar para relembrar as festas dos anos 70 e 80. Saturday Night. Saturday Night. Sábado, dia 22 de agosto, na ONU Music Hall. Saturday Night. Anos 70 e 80. Com DJ Beto Gaia. Comece a ensaiar os passinhos com a sua galera. Informações e vendas de ingressos pelo WhatsApp 45 98 31 0181. Apoio RIC TV Record, aberta para o novo. E Rádio Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Voltamos com a Yáscara, então. A Yáscara vai dar uma palhinha pra gente aqui, né, Yáscara? Uma oração especial aí pro Dia dos Pais. Oração do Pai Nosso. Oração do Pai Nosso. Pai Nosso, nós te chamamos, todos os homens que nos sentimos irmãos do teu filho, a ti, que está no céu e em todas as partes, mas principalmente em nosso interior. Tu és santo e queres que também nós o sejamos, para que possamos ser chamados teus filhos. Que chegue breve teu reinado, um reinado de paz e justiça, de verdade e vida de amor e liberdade, onde todos nos amemos, onde todos sejamos iguais. Faça-se a tua vontade na terra como no céu. Tu és mais forte, porém nos fizestes livres e nos deixas vencer. Nós queremos ser teus, queremos cumprir tua palavra. Que tua verdade seja força em nós. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Dá-nos amor acima de tudo, para sabermos compartilhar o que temos. Dá-nos o pão do teu filho, para que nos mantenha unidos. Perdoa-nos, que também nós perdoamos. Embora com frequência nos custe esquecer, embora às vezes não resistimos à vingança, perdoa-nos para que aprendamos a perdoar. E não nos deixes cair na provação, sobretudo não deixes que que nos cansemos de levantarmos. Não permitas que nos acostumemos ao pecado, mas livra-nos do mal. Amém. Vou aproveitar que a Yáscara não vai fugir. Fala um pouquinho da oficina de oração, por favor, Yáscara, que começou essa semana, né? É, a oficina de oração teve as aberturas essa semana que passou, e na próxima semana justamente é a ternura, o amor do Pai, né? Uhum. Então, sentir Deus Pai realmente como o nosso papai querido, que nos perdoa. Não é aquele Pai que castiga, que está pronto para vingança, não. Ele está nos esperando de braços abertos para nos acolher, seja o que nós temos, seja como nós somos, não o que nós tenhamos feito. Não, ele não se importa com nada. Ele está pronto para nos receber. Só esperando a nossa vontade, né? Verdade. Decidir. Olha a paciência, né? A paciência dele. E ainda dá tempo, né? Quem quiser ainda voltar a procurar as oficinas de oração, ainda na primeira sessão ainda dá tempo. É só levar a Bíblia. Sim. E um caderninho, né? Pelo menos. E Yáscara, algum telefone que possa estar em contato? Ou vai direto na igreja? Pode ir direto na igreja, na paróquia, né? Uhum. Nos dias que vai ter. Quais são as paróquias? A paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tá na tendo Vila Holanda? Oficina, na Vila Holanda. Tá tendo vai ter nas quintas-feiras de tarde e uhum. de noite, né? Às 15 horas e às 17h30. É, aqui na Maracanã só vai ter à tarde, nas terças-feiras, às 15 horas. Né? Uhum. É, vai ter lá no Três Lagoas também, acho que é na sexta-feira à noite, às 19h30. Uhum. Na segunda-feira é na São João Batista, às 19h30. Uhum. Né? Tem na quinta-feira na São João Batista também à tarde. À tarde, às 15 horas. 15 horas. Então tem bastante opção, né? É. Ah, e tem na Vila C também, né? Nossa, olha, tá distribuído, tá pela cidade toda. Bastante tá, locais. E tem no Portal da Foz também, né? Uhum. Na paróquia Bom Jesus do Imigrante também, que é na quinta-feira também, né? Tá aí, gente, ó, vale a pena Desculpa, mesmo. Desculpa, na quinta-feira não, na terça-feira. Na terça. Na Bom Jesus do Imigrante. Tá, maravilha. Bastante opções, tem, né? Tem, bacana. As pessoas que desejam fazer, então, as oficinas de oração e vida ainda dá tempo, né? Dá pra uhum. fazer... É a oportunidade de encontrar esse pai querido aí, né? Verdade, vale a pena. Essa vale semana, procure pena. A sua paróquia. Qualquer dúvida também, Rita, pode ligar aqui pra rádio Transamérica Foz, a Luciana está aqui com os locais onde... Com os locais também, né? Onde bacana. Onde tem a oficina de oração. Obrigada, Yáscara, pela Obrigado. Tua participação, pela quem, linda oração, quem, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Faz. É isso aí mesmo. Para todos os pais aí, maravilha. Só relembrando então, Rita, hoje é um dia muito especial, né? Dia dos Pais. Nós estamos fazendo vários brindes especiais também no programa de hoje, né? Aqueles parceiros de todos os domingos deram tempo hoje para esses passeios especiais. Então, para você que tem um sonho de fazer um passeio de helicóptero, né, nas Cataratas do Iguaçu, é um passeio que não é assim acessível para todo mundo, é um passeio caro para a maioria das pessoas. Então, concorra aqui no programa Histórias e Memórias, mande sua mensagem no WhatsApp 45-8828-2828 ou pelo telefone 3028-2828. Além de você estar concorrendo a um passeio de helicóptero, você pode levar junto uma pessoa também, um acompanhante. E assim também o passeio do Macuco Safari. Já pensou com esse dia maravilhoso, né? Com calor agora, o nosso inverno parece que já terminou. Nem teve. O passeio do Macuco Safari também com direito a um acompanhante também. O passeio nas cataratas, mas com um almoço especial também, no Porto Canoas, aquela delícia de restaurante, né, que tem lá dentro, lá em cima das Cataratas do Iguaçu, praticamente, você também um acompanhante. Uma assadeira de telha, uma assadeira para peixe, né, para assados de peixe, lá da Casas Vitória, o seu Laudelino e a dona Inês. Bom dia aí, seu Laudelino, feliz Dia dos Pais. A Bioacademia também está com a gente hoje. O Sami pediu para a gente sortear aí mais uma bolsa, né? Por 6 meses você pode malhar, você pode entrar com o seu corpo aí em perfeita sintonia na Bioacademia. E temos também o sorteio, né, Rita? Para as mulheres, que hoje é o dia do sorteio. Temos bastante gente inscrita. Como que está, Samela? Ótima participação. É, a mulherada tá ativa ali, ó. Que é o curso de defesa pessoal, né? Olha o Márcio aqui, Já joguei uma bolsa lá na mão da Karina. Karina já está com... Karina já está lá com o workshop. Fiaf, vale a pena. Não, é isso aí mesmo, muito bacana. Nada como a gente aprender a se defender. E agora, Pegurara, a gente vai ouvir mais um depoimento que eu acho interessantíssimo. Amo de paixão esses filhos que têm esse respeito, tanto com o pai vivo quanto com o papai do céu. Tem que continuar contando a história, relembrando, passando para os filhos, para os netos, porque essa sequência que vale a pena. Nós vamos ouvir o depoimento do Darley dos Santos, que é filho de Argemiro Prado, o famoso marujo, o nosso corneteiro oficial, né? O primeiro marinheiro de Foz do Iguaçu. Vamos lá, Márcio? Bem, eu quero aproveitar a oportunidade de mais uma vez poder estar, eu não digo presente hoje, mas em áudio, para homenagear o meu grande e querido amigo pai. E dentre todas as histórias que eu tive com o meu pai, uma delas me chamou a atenção, e eu me recordo agora, quando eu ainda jogava futebol, né? Eu era contratado para jogar no Hernandarias, um time do Paraguai. Joguei lá por duas temporadas, era um jogador internacional à época, inclusive. E uma certa ocasião tinha uma partida decisiva, Nacional e Boqueirão. O Boqueirão, para você ter uma ideia, era um time formado por ex-jogadores do Olímpia, do Paraguai, na realidade, e alguns jogadores, né, de nível, de nome renomado. E vieram me buscar na sexta-feira, a equipe do Hernandarias, né, que tinha a concentração, porque era uma partida importante. E eu lá concentrado com os demais paraguaios, eu era o único brasileiro que jogava no Hernandarias naquela época, concentrado, e aí a gente se prepara para uma partida decisiva, todo aquele aparato, né, vamos assim dizer, e fomos para o estádio, né, no Hernandarias, mesmo jogo era lá, e eu estou no vestiário já, com todos os preparos, enfim, né, já se preparando para essa grande decisão, e eu escutava na arquibancada, o estádio lotado, um pistão lá no fundo tocando na charanga do time adversário. E eu pensando comigo, puxa vida, eu acho que esse som aí não me é estranho. Eu acho até que quem está tocando esse pistão na torcida do time adversário é o meu pai. E eu em pensamento, na realidade estava dentro do vestiário, eu não tinha visto ainda. Quando adentramos ao campo, eu verifiquei que realmente era meu pai que estava tocando na torcida do time que ia jogar contra o time que eu jogava. E o jogo foi um jogo disputado, pegado, o resultado foi 1-1. Enfim, aí voltamos, né, pro vestiário, tomei o banho, troquei de roupa e o pessoal estava me trazendo, e naquela época eu ainda morava com meu pai, o pessoal estava me trazendo para casa, né, alegre eles estavam, porque na verdade nós tínhamos conseguido um ponto importante, né, devido à complexidade da partida. E chegando na metade da rua que liga, né, Hernandarias à Cidade de Leste, estava o carro que estava levando a charanga, né, do time do adversário, tinha tocado naquele dia, o Marujo estava lá com eles e o carro estava quebrado. E eu vi que ele estava lá junto com os demais músicos, né, que estavam compondo a equipe, a torcida adversária, e o motorista que estava falou, Darley, esse que está aí não era esse da banda aí e tal, e falando em castelhano, meio em portunhol e tal, e não é tu papá? Eu falei, é ele mesmo, mas inclusive agora é ele que vai a pé, porque ele estava torcendo contra nós. Ó, Marujo, de passado tantos anos, eu peço desculpa por aquele momento, mas não era eu que não quis trazer, eram os demais componentes da equipe adversária que não quis dar carona, viu? Um abraço, Marujo, que Deus te proteja. Ai, ai, ai. Essa história é maravilhosa, Darley, hein? Essa, foi demais, hein, Darley? Um abração pro seu Marujo, feliz Dia dos Pais. Gente, vale a pena isso, não? Com certeza. Nossa, vai ficar, vai a pé agora, né? Quem mandou ficar na torcida. É bacana pegurar, porque aí a gente tem várias lembranças, né? Eu tenho só lembranças boas do meu pai, digo com o maior carinho, né? Porque a gente nunca presenciou nada de ruim. Era diferente, o tempo antigo era diferente. Então, mas eu tenho várias, mas agora me veio a lembrança do meu pai com aquele jeitinho dele, mineiro quieto, muito tranquilão, nervoso, mas na dele, né? Aí a minha irmã ia formar. Uma das minhas irmãs ia ter a formatura da escola normal, e aí tinha que dançar valsa. E era no Gresf, mas não lá onde é o aeroporto. O era ali é perto antigo. Do Rafaim Centro, ali numa das marechais ali. Então, e eles ficavam treinando, né? No horário que meu pai vinha do posto, ficavam lá dançando a valsa e treinando com a minha irmã. E eu paradinha, era pequena, paradinha, só observando. E aquilo para cá. Mas dançava divinamente, tanto que nessa noite ele deu um show, que ele fez a pista toda. eram várias as moças, deslizava, né? Na pista. Deslizava. O senhor Araújo era muito bom de valsa. Então eu gostaria de, sei lá, né, ficar uma dedicação à memória do grande pai que eu tive, do orgulho que eu tenho de ser filha do seu Augusto Araújo. E a gente vai ouvir essa música que marcou ele dançando com a minha irmã nos ensaios, na minha casa, na sala, que é Sangue Vienense. Histórias e memórias. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Bacana, né, gente? E como eu estava te falando, esse disco, como é que chamava, Pedro Araújo? É, os long play? É, mas era 45 era, a rotação. Disco de vinil, né? 45 Isso. rotações. E aí esses discos vinham nessa, uma pastinha, uma caixinha que não era nem de madeira, nem papelão, era uma coisa quadradinha, com os 12, não, as 12 valsas vienenses. Aquilo ali a gente não podia chegar perto. Então... Rotação 45, ele é um pouquinho menor que o long play, né? Que o long play, e que aquele pequenininho também. É. Gente, a cada uma. E só tocava e valsa, na vitrola. E valsa é outra coisa, né? É outra valsa coisa. É outra música, é a sensação totalmente diferente, né? E a radiola ele comprou na Savarista, só a Savarista que vendia, né? A radiola, a vitrola, sei como é que tem lá, mas... O comércio do seu pai, do seu Augusto Araújo... Era na Avenida Brasil, né? Um comércio isso, de combustíveis. Isso, posto essa avenida. Bem na frente das casas pernambucanas. Hoje é a Diana Cosméticos, alguma coisa assim. Aquele prédio ali. E embaixo passa o Monjolo. O Rio Monjolo. O Rio uhum. Monjolo, né? Uhum. Grandes histórias, né? Grandes lembranças, né, Rita? Sim. Foi sócio do Pedro Basso no Sinestar. Ele anunciava, né? Ele anunciava... Ele anuncia... Saía na rua com saía o carro, com, né? Sim, com um alto-falante ali. Alto-falante, né? Falando a hora, o filme que ia passar, aquela coisa toda. Então, Foz do Iguaçu era uma... Era uma cidade pequena, né? Era uma vila, né? Todo mundo se conhecia. Pelo primeiro nome. Basta o primeiro nome e já tá valendo, né? Ah. Maravilha. Olha que bacana aqui, Rita. Vamos mandar um abraço aí todo especial. Ela já é nossa ouvinte também de todo domingo, a Maíra Prush. E tem uma surpresa aqui especial, porque ela faz aniversário amanhã. Olha. Então, feliz aniversário aí para Maíra Prush, para toda a família, né, também, que bacana. É ouvinte aqui do programa Histórias e Memórias. Vai começar bem a semana, né? Vai começar, parabéns. Você tem bom gosto, você ouve o melhor programa da região. Porque você fica sabendo de tudo sobre a história de Foz do Iguaçu. E o programa que mais distribui brindes também, né? Também tem essa, né? Também tem essa. Mas é bom, você ganha um brinde e fica sabendo das... O Márcio ficou um pouquinho enciumado que você falou que o nosso programa é o melhor. Um pouquinho enciumado, não mas pode, ele não faz pode. Parte, né, ele do faz, nosso ele programa. Faz parte. Ele é uma pessoa e olha a idade, especial, né? E olha a idade, né? Faz favor. Jovem ainda, jovem. Jovem, tem tempo, tem muita estradinha pela frente, fio. Nós já estamos no final da estrada e você está começando sim, a estrada ainda. Sim, você não tinha nascido e eu já estava com o microfone lá. A Rita Araújo, mas foi a primeira locutora de FM, de Foz do Iguaçu, e a primeira também voz, presença feminina na televisão de Foz do Iguaçu também. Olha só, nossa, já está fazendo história também, Rita Araújo. Nossa, já está aqui, tá os cabelinhos brancos. Pioneira. Nossa, que orgulho, né? É, tem, aí tá o seu Araújo lá no alto-falante, então tem. Aí, de repente, ele participou também, foi um dos fundadores da Rádio Cultura. Tem foto com ele segurando a primeira antena. São histórias do qual eu tenho muito orgulho. A sua mãe, falando do seu pai, mas também a sua mãe, ela era argentina, né? A minha mãe, ela era filha de... Filha de argentinos. A minha avó era de Posadas, né? E a minha mãe, iguaçuense, brigava por isso aqui. Se você falasse até a cor da árvore, da folha, que verdinho não era bonito... Se arrumava encrenca. E a família participava muito das ações sociais, né? Bastante. De Foz do Iguaçu. Muito. Né? A minha mãe, os 82 anos que ela viveu, ela fez caridade. Eu tenho muito orgulho disso. Fez caridade mesmo. Foi voluntária. Voluntária, nossa, sem estar nas colunas sociais. Isso é importantíssimo. Ela fez... Esse é o espírito mesmo, sem. Né? Do voluntarismo, ela né? Tinha paixão. Ela, tranquilinho, ela descia ali para os mais humildes e lá. Um almocinho, papapá era conhecida... Quando iam tirar foto dela e do seu Araújo, o que, que acontecia? Não. Não queremos aparecer. Não, pode aparecer aí o saco de mantimento, né? Mas, não é por aí, né? Beleza. Então, Pegoraro, a gente tem mais um depoimento, que é da Annalise, né? Annalise Kohlenberg, filha de Franz Kohlenberg, da noite de sexta maravilhosa, né? Maravilhosa. Que orgulho a gente poder participar. Uma festa que marcou, né? Foz Sim. do Iguaçu também. Vai ficar na história Vai também ficar. De Foz do Iguaçu. O que é mais importante, as pessoas vinham para mim sexta-feira e falavam assim, Rita, que bom que está sendo feita essa homenagem para o seu Franz Kohlenberg em vida. Verdade. Né? Ele está aqui conosco, né? É verdade. Então ele ainda não nos deixou, ele estava conosco alegre, feliz, né? Muito Cada sentimental. Vez, toda vez que o nome dele era citado, ele sorria. Ele ficava ele sorria. Sorriso. Que coisa bonita. Ele falou para mim assim, muito carinhosamente, falou assim, não, eu não mereço tudo isso. Que né? Amor. Falei, claro que merece muito mais né, do muito que essa... Mais. Então, festa bonita. E, poxa vida, um exemplo a ser seguido por outros que façam isso com seus pais ainda. Outras famílias, né? Eu acho que o grande legado, né? Essa palavra está em moda, né? Hoje em dia aí. Mas a grande lembrança, o grande legado que a Annalise e as irmãs dela né, deixam para Foz do Iguaçu é esse documento importante que elas contaram a história de vida do pai delas, né? Verdade. Do seu Franz. Então, às vezes é bom a gente ouvir as histórias do nosso pai, do nosso avô, a nossa família quando se reúne aos domingos para um almoço, mas a gente puder escrever um pouquinho lá, ou gravar alguns Bacana. Depoimentos, deixar registrado para exatamente fazer parte aí, contribuir para a história, né? Contribuir, e certamente esse livro, né, essa contribuição, irá para o museu que a gente tanto exatamente. Briga. E nós teremos esse museu. Não sei de onde. Não. Talvez uma iniciativa privada seja bacana, mas que o município ceda. pelo menos o local, o edifício, e aí o resto dá para ir atrás. E muitas pessoas que estão escutando isso, né, também no nosso programa, nós sempre levantamos essa temática, né, do museu em Foz do Iguaçu, vem cumprimentar e vem apoiar a ideia. Verdade, né? Verdade. Porque continua em pé. Precisa, né? Diz precisamos de um museu na cidade. Nós não tivemos alguém disse um local que a gente não tinha citado, Pegoraro? Alguém disse um outro local que não estava entre os quais que a gente, né? Que a gente fala em Fundação Cultural, aí. A gente fala no Patrimônio, Gresf, né? No Gresf. Alguém falou alguma coisa ali já de um local que não tínhamos pensado. No Foz Habita, né? Que é aquela rua. Caixa Econômica, né? Ah, o prédio da Caixa Econômica Federal. O prédio da Caixa Econômica ali na JK, na Baixada. Que hoje a Unila está utilizando em parte, né? Bacana o também. O prédio. Um prédio central, né? Um bacana. Prédio grande. Uhum. Daria, com certeza, um belíssimo museu ali também no prédio da antiga Caixa Econômica. Então, continua ligando para a gente, continua mandando teu WhatsApp. A tua participação é muito importante. E aquele aviso que a gente deixa aqui. Você sabe de alguém que tem uma história, é como a gente sempre diz. É lindo ter uma história de amor com a cidade que você escolheu para viver. Independente se você nasceu aqui ou não. Eu tenho essa história que eu amo. De repente, eu poderia ter nascido aqui, não gostava daqui, e ir embora. Agora, ficar num lugar, escolheu ficar e reclamar e falar mal, é feio pra caramba, né? Então, é bonito você ter uma história de amor com o lugar que você escolheu aqui para viver. Ame Foz do Iguaçu, ela é linda, gente. Quem faz feio não é ela, com certeza. Então. Ah, tá. Recadinhos não, estão chegando. Esses recadinhos aqui me deixam assim embaratinadas, eu não estou acostumada com isso, né? Eu sou do tempo do. Ah! E aí, e agora? Nós vamos na Annalise Kohlenberg com um depoimento, vamos lá. Né, Pegoraro? Vamos ouvi-la. A vida inteira a gente escutou o papai contando histórias e coisas que aconteceram lá. Quando a gente era criança, a gente não sabia de detalhes, né? Mas sempre ele contando histórias e o que aconteceu, o que ele viu, o que ele pediu. Ele sempre estava inventando passeios diferentes. Alguns deram certo, alguns ele deixou para trás, que viu que não era muito viável. Chegou a ter até cavalos lá para também passear com turistas, com charrete. E aí, como a estrada era ainda de pedra, diz que a charrete fazia muito barulho, os cavalos se assustavam. Antes que tivesse algum acidente com algum turista, ele já parou o passeio, mas continuou com os cavalos, porque é uma coisa que ele gosta muito na vida dele, são os cavalos. Também do Macuco, ele que fez a trilha do Macuco. Na época era mata fechada, ele aproveitou umas máquinas que tinham por aqui, que estavam fazendo serviço. Naquela época não era proibido nada. Então ele fazia essas coisas pensando tudo no bem do turista, no bem do turismo, para aumentar as atrações lá dentro. Não só aquele turismo contemplativo, ele queria que fizesse alguma coisa a mais, que o turista ficasse, como você falou, mais tempo dentro do Parque Nacional. E o passeio lá na Garganta, ele sempre fala, ele não é muita coragem, o senhor fez muita loucura. Ele falou, eu não acho que era loucura, porque eu sempre fiz com muito cuidado, na altura do rio certo, eu nunca me assim, precipitei de levar um turista numa hora que não dava, com o rio muito alto ou muito baixo, ele sabia a hora certa de ir. Ele sempre foi muito prudente, muito cuidadoso quanto a isso, né? E fora outros passeios também de helicóptero, quando o helicóptero ainda lá dentro tinha o heliporto, também aumentou lá para trás do hotel, a área de recreação. Sempre estava inventando alguma coisa. Isso até hoje, ele pela idade não consegue inventar muita coisa mais, não pela cabeça, pelo corpo, porque a cabeça está sempre imaginando, vão fazer isso, fazer aquilo. Pai, o senhor não dá, espera, vai com calma. Então, imagina ele jovem, com disposição e podendo fazer. Então, ele estava sempre, ele não parava dentro do hotel, estava sempre andando de um lado para o outro. Pela dificuldade que ainda não existiam fornecedores de comidas e de alimentos, e mesmo câmara fria, então era tudo improvisado. E ele foi tentando colocar o máximo possível de coisas modernas, que dê mais qualidade e pudesse trazer de melhor para servir para os turistas. Afinal, eram turistas de um hotel 5 estrelas. Não é porque está no meio do mato que eles não poderiam ser bem servidos. Então, ele conciliou a modernidade com a rusticidade do hotel. E tudo sempre com melhor qualidade possível, servido aos turistas e hóspedes, né? O leite para o hotel também vinha lá da chácara. E os porcos, e como ele também já tinha trabalhado com açougue com meu avô em São Paulo, então já tinha uma noção. Então, tudo, o hotel se sustentava sozinho, né? Só mesmo bebida que vinha de fora. E foi sempre uma coisa muito bem feita, bem organizada. Ele era muito perfeccionista, sempre gostou de tudo muito organizado e tudo que desse lucro, né? Em 1954, ele veio a primeira vez para Foz, aí ele começou a trabalhar de barman, de garçom no hotel, logo que o Hotel das Cataratas inaugurou. Aí ele ficou alguns anos aqui, aí a família pediu para ele voltar para São Paulo para ajudar no empreendimento grande que eles tinham no interior de São Paulo. Ele foi, ficou um tempo lá, conheceu minha mãe, se casou com a minha mãe. Aí ele estava passando por São Paulo e falou, ah, vamos ver se dá certo de eu trabalhar na Rede Tropical na Bahia, lá em Salvador. Aí foi falar com o dono do hotel, o dono falou, nossa, eu estou atrás de você há muitos anos, Franz, onde que você andava? O Hotel das Cataratas inaugurou, você já conhece o Hotel das Cataratas, estamos precisando de um gerente lá. Não, eu quero ir para a Bahia. Não, você tem que ir para Foz do Iguaçu, você vai voltar para Foz, você é o homem das cataratas. Mas será? Eu não quero ser gerente, eu quero ganhar dinheiro. Ele dizia que ganhar dinheiro, para ser gerente não dava para ganhar dinheiro, que ele tinha que trabalhar fora, fazer os passeios dele. Não, você vai para Foz. E acabou vindo para Foz em 65, casado com a minha mãe, e até hoje está aqui. Bacana, né? Analisando a respeito do pai dela. Pegoraro, você podia complementar, comentar um pouquinho, né? Porque estava tão lindo sexta-feira. Eu gostaria de saber como é que saiu esse livro aí, que muito lindo, por sinal, né? Livro tocante. Pois é, um momento único, né? Um momento maravilhoso para Foz do Iguaçu, para o Parque Nacional do Iguaçu. Porque Rita, lá em 2007, final de 2007, 2008, nós no Parque Nacional nos preocupávamos com a festa, já um ano antes, um pouco mais de um ano antes, da festa de 70 anos do Parque Nacional do Iguaçu, que foi dia 10 de janeiro de 2009. E nós lançamos então, com apoio, né, de vários parceiros, o projeto Memória das Cataratas, que era resgatar fotografias antigas dos pioneiros, né, das famílias aqui de Foz do Iguaçu. E nós tínhamos uma pequena equipe, e dentro dessa pequena equipe nós tínhamos um escritor que veio do Rio de Janeiro, Marcos Sá Correia, que acabou fazendo o livro Meu Vizinho, Parque Nacional do Iguaçu, uma pessoa experiente, um fotógrafo, escritor da revista do Jornal Globo, da Veja, da Isto É, uma pessoa muito conhecida no nível jornalístico aqui, no ramo jornalístico. E vendo as fotografias daquele momento que os pioneiros já tinham entregues para nós do projeto, se destacavam as fotos de um jovem alto, branco, de um jovem um tipo europeu, né? Aventureiro. E essas fotografias eram diferentes porque eram inusitadas, né? E eram intrigantes porque aparecia ele de canoa na Garganta do Diabo, levando pessoas ali com uma canoa a remo, né? Na última pedra, na última possibilidade de estar ali na beira de um penhasco de 80 metros de altura. Depois nós vimos outra foto dele com uma corda e ele descendo de corda aquele paredão do cânion do Rio Iguaçu. Aí daqui a pouco uma foto ele pescando ali na Garganta do Diabo, né, com um dourado na mão. A linha de pesca dele, depois a gente veio saber, tinha 80 metros de comprimento. Então, aquelas fotos foram chamando a atenção, né? E o Marcos Sá Correia, com toda aquela experiência dele, o jornalista já bastante tarimbado, olhou aquelas fotos e disse, pessoal, seguinte, vocês têm que decidir agora. Ou nós vamos fazer o livro do Parque Nacional do Iguaçu, que é a proposta de vocês, com as fotos antigas, enfim, ou nós vamos escrever a foto do homem aqui das cataratas, desse Franz Kohlenberg, porque o homem é um aventureiro, né? Então, realmente, ali ficou um momento muito marcante na história do projeto Memórias e para mim mesmo, né, marcante, porque a ideia inicial era fazer o livro do parque, como foi feito, né? O lançamento, felizmente, lá no aniversário de 70 anos, nós conseguimos fazer uma belíssima exposição de fotos, fizemos um livro, O Meu Vizinho, o Parque Nacional do Iguaçu, e também fizemos um documentário. E nesse documentário o senhor Franz já deu um depoimento, né? Falando exatamente ali daquela goiabeira na frente do Hotel das Cataratas, onde ele ia descansar, ali tem um banco, né? E ele ficava olhando aquelas quedas todas ali da Argentina, o vento, o barulho, né? Que para ele chama daquilo de um balé, né? Então aquilo para ele parecia um balé. E depois desse lançamento, depois veio os 76 anos do parque agora nesse ano, né? Dia 10 de janeiro. E a Annalise chegou para nós no Parque Nacional e disse assim: olha, Pegoraro, eu estou escrevendo a história do meu pai, né, através de depoimentos de vários anos já. Nós gravamos alguns depoimentos, nós já escrevemos, gostaria de apoiar, né? Então o projeto Memória das Cataratas pegou aquela parte escrita do livro da Annalise, né? E nós fomos atrás de patrocinadores, fomos atrás da revisão do livro, da diagramação do livro, enfim, colocamos mais fotografias. Então nós demos uma finalização especial, com muito carinho, né? Feito com muito coração, porque o seu Franz merece, né? E a história dele, então, é belíssima. E nós queríamos, então, deixar isso registrado, né? Para essa geração, para as futuras gerações, que esse livro seja colocado no Museu do Parque, vá para a biblioteca pública agora. Nós pretendemos agora, em setembro, vai ter o Salão do Livro agora aqui em Foz do Iguaçu. Nós já estamos entrando em contato com a prefeitura para nós fazermos de novo um relançamento desse livro no Salão, né, do livro, do município. Ou seja, para ficar gravada mesmo essa parte importante da história. E só fica gravada, né, Rita, quando você escreve, quando existem fotografias. E eu acho que o mais importante do Sr. Franz, já finalizando também, é que ele foi esse pioneiro da hotelaria, né, em Foz do Iguaçu, um hotel das Cataratas. Toda a sua história, ele começou com a Annalise própria, falou agora no depoimento dela. Ele começou com barman, né? Fazia drinks no bar do Hotel das Cataratas. Durante o dia ele ia fazer passeios ali no parque com os turistas. À noite ele trabalhava também com esses turistas. Depois passou a ser gerente do hotel, ficou muito tempo lá. As quatro filhas dele nasceram ali dentro do Hotel das Cataratas, nasceram no Parque Nacional. Então ele é um pioneiro da hotelaria, da gastronomia e desse turismo de aventura, por que não dizer isso, né? Então, seu Franz foi muito importante para o turismo de Foz do Iguaçu. Viu que bacana? E agora, então, a gente vai ouvir, Márcio, uma música que está todo mundo aguardando. Então, é para todos os pais. Fábio Júnior, Pai. Pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez, pai. Pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode crer. Eu tô bem, eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo com loucura pra você renascer. Faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Pai, senta aqui que o jantar na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo. Você foi, mas eu, pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz. Ligar o computador, no Face digite Transamérica Foz. Curti. Conte pra todo mundo, compartilhe. A Transamérica é pra ouvir e pra curtir. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Transamérica Pop. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, você curte Transmania Transamérica. Muita música e diversão na sua manhã. Participe por Facebook, WhatsApp e telefone. Transmania Transamérica. Oferecimento: Embalagens Paraná. Tudo em embalagens e artigos para festas. Duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias. Vamos lá, vamos continuar o nosso programa. O telefone não para aqui, né? A Luciana, beleza, corre do estúdio pro telefone, para a secretaria, né, Luciana? Bastante gente participando. Isso é bom, né, Rita? Acho muito que bom. Nosso programa cada vez mais está caindo no gosto, né? Quem ama Foz do Iguaçu, né? Vai estar aqui, ó. Grudadinho no Histórias e Memórias. Vamos lá, Márcio? Quando eu te via como herói, não sabia quase nada da vida. Sentia-me seguro ao seu lado. Eu só queria ser seu filho. Quando eu te vi como vilão, pensava que já sabia tudo sobre a vida. Não queria proteção. Eu só queria ser herói. Quando eu te vi como amigo, pude me dar conta dos erros cometidos. Foi quando realmente te conheci, que entendi o sentido da vida. Quando me dei conta de sua falta, a idade já havia me alcançado. Você já não era mais herói. Nem vilão, nem amigo e nem solidão. Você virou soma de tudo aquilo que foi, de tudo aquilo que eu pensei que fosse, a síntese da vida que hoje eu vivo, a minha definição da palavra pai. Esse é um poema de Luiz Alves, que a gente está compartilhando aqui com todos os nossos ouvintes da Transamérica, do programa Histórias e Memórias. Maravilha, gente, maravilha. Vamos ouvir mais um depoimento, que hoje é aquele dia, né, de depoimentos, de coisa bonita, pai, pai, pai, não é? Assim, um dia muito lindo. Dessa vez nós vamos ouvir um depoimento, Márcio, do nosso amigo Muti, ao saudoso pai dele, que ele fala com muita emoção sempre que toca, no nome do seu Mohamed Kemal Tarabain. A palavra pai, principalmente, ela é o respeito, a tradição, né? A busca por o início da natureza. E me lembro sempre do meu pai quando uma vez me disse o seguinte, que para eu ser um bom homem, eu devo fazer ou devo eu sou melhor aquilo que eu gosto de fazer. Ou melhor dizendo, eu devo fazer aquilo que devo fazer da melhor maneira possível. Porque fazendo o melhor, sempre serei eu também melhor. E falando do meu pai, lembrando das frases dele, me diz uma vez também sobre a nossa cidade de Foz do Iguaçu, Rita, que essa cidade, eu estou repetindo, já falei uma vez e vou dizer mais uma vez, que essa cidade é um paraíso. Por que é um paraíso? Isso, se existisse um paraíso, dizer assim, não, melhor falando, se existe o paraíso, é aqui, em Foz do Iguaçu, pela sua natureza, pela sua gente, por tudo, pelo clima, pela maneira que a gente vive por aqui. Portanto, por isso que eu gosto dessa cidade e viverei o resto da minha vida. Portanto, a lembrança do pai sempre é uma coisa muito agradável. Lembrarei sempre. Feliz Dia dos Pais. Que bacana. Aí, valeu, Muti. Feliz Dia dos Pais, né? Valeu muito, né? Grande um abraço Muti. Pro Muti. Muito bacana mesmo. Gente, então, logo após esse lindo depoimento do nosso amigo Muti Tarabain, nós vamos com uma maravilhosa música de Eric Clapton, My Father's Eyes. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. As I watch the seedling grow, feel my when I need them. That's when I need my love. Like a bridge that was washed away, my foundations were made of clay. As my soul slides down to die, how could I lose him? What did I try? Bit by bit, I realized that he was here with me. I looked. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. E aí, gente, ainda dá tempo de você participar dos brindes, tá? Rapidinho. WhatsApp 88282828. A fanpage, você já sabe, né? Transamérica Foz. E o fixo 3028-2828. Esse é muito especial porque a gente ouve a tua voz. Isso é muito bacana. Tá sabendo a tua emoção através da mensagem, né? Aproveite. E cada mensagem que chega, né, Rita? Até pedido de casamento chega. Sim, aqui, né, Rita? Af. Olha, Márcio, já levou uma espanada aqui. Hoje eu não vou surrar o Márcio. Vou bater com a Cip, porque a esposa dele está aqui, né? Então a gente respeita a Karina. Vamos então respeitar. Vamos respeitar. Tô brincando. Gente, nós vamos... Pegou horário, você tem alguns abraços aí para mandar, né? Isso, tem um abraço especial aqui também. Outra ouvinte fiel do nosso programa Histórias e Memórias, a Dani Defende. Então, a Dani está mandando um abraço aqui carinhoso para o seu esposo, né, para o Márcio, e para o pai, o Carlinhos, pelo Dia dos Pais. Então, Márcio e Carlinhos, parabéns aí, um abraço muito fraterno, né, pelo Dia dos Pais. É quem manda aí, a Dani Defende, nossa ouvinte também do programa Histórias e Memórias. Tá. E bombando aqui o nosso sorteio, né, os brindes, eu quero ver a Karina ter essa responsabilidade. Verdade. De escolher, uhum, né, essas pessoas que vão participar aqui do sorteio. Então, é do passeio de helicóptero. Ela não conhece ninguém, ela tá não lá, conhece. Vai, pronto. Só não pode se auto-sortear, né? Isso é verdade. Porque eu vi que ela colocou o nome em todos os todos os brindes, né, Karina? É, brincadeira, estão brincadeira. Brincando aqui, então, gente. O passeio de helicóptero, né, oferecido pela L-Sul Táxi Aéreo. Passeio de Macuco Safari, então, Macuco Safari se fazendo presente no nosso programa. Passeio nas Cataratas do Iguaçu com almoço no Porto Canoas. Uma assadeira de peixe, né, do tipo telha, oferecida pela Casas Vitória. E uma bolsa na Academia Bioacademia. E o sorteio também que nós temos de defesa pessoal, né, que são para mulheres, né? Só para as mulheres. Então, começa esse na sexta-feira, né? Um workshop da AKM. AMK, eu para mudar é rapidinho. AMK, né? É tudo cipalque. AKM, AMK, é tudo cipalque. Então o negócio é aprender a se defender, né? Como diria meu pai, né? Gente, nós vamos ouvir, Dudu. Tá muito lindo esse depoimento do... Muito marcantes. Do Hélio Tremba, né? Ele fala, bacana. Ele fala do pai dele, né? O patrulheiro Venâncio Tremba. Então nós vamos ouvir o depoimento e depois o Pegoraro comenta alguma coisa também a respeito do patrulheiro Venâncio Tremba. Vamos lá, Márcio? Patrulheiro Venâncio Tremba. O Tremba é um filho da terra, um iguaçuense nato. Tenho o orgulho de dizer, né, que sou filho de pai e mãe iguaçuense, e meu iguaçuense nato, nascido e criado aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Ele teve toda a sua infância aqui, um antigo e conhecido armazém, que hoje é um restaurante, que fica ali na rua Marechal Deodoro com a Edmundo de Barros. Meu pai trabalhou por muitos anos na Rádio Cultura, ficou muito conhecido por isso, foi pouco locutor, né, suprindo as horas vagas, mas sua função principal era como radiotécnico, técnico. Tempos depois ele se tornou diretor-geral da Rádio Cultura, até ele fazer o concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Antigamente ele era o DNR, então ele era um patrulheiro. Quando ele assumiu a função na Polícia Rodoviária, teve que abandonar, né, a função de diretor da rádio, e foi trabalhar exclusivamente como patrulheiro. E aí a história segue, né? Deixou muitas lembranças, boas lembranças, bons amigos e uma grande história. Ele assumiu e estudou em Curitiba, né? Fez o curso de formação de patrulheiro em Curitiba e veio para Foz do Iguaçu junto com o Osmar e o Pedro Machado, que também era amigo dele já da cidade, que se formaram junto no colégio da polícia em Curitiba. Os três eram responsáveis pela região que tinha como sede Foz do Iguaçu, mas se estendia até Guaíra e Laranjeiras do Sul. Meu pai também, ele fazia, além de ser patrulheiro, ele também fazia parte da corregedoria da Polícia Rodoviária. Credo, Márcio, qualquer hora... então tá bom. Qualquer hora, hein, gente. Você viu que bonito, Pegoraro? Bonitos depoimentos de hoje, né? E vai ficar um arquivo muito interessante também do programa, né? Histórias e Memórias, nós com... As histórias de vida desses pais, né? E você viu o Hélio falando, né? Orgulho que o meu pai é iguaçuense, minha mãe é iguaçuense, né? Então, realmente... Tem que ter orgulho mesmo. Tem que ter orgulho mesmo, né? E o Venâncio Tremba, o patrulheiro Venâncio Tremba, que é nome até de rua, né? Aqui de Foz do Iguaçu, inclusive o nome da rua aqui da nossa rádio, Transamérica Foz. Nós já conversamos com a família, né? Com o Hélio, com a Cláudia, com a dona Margarida, a esposa do seu... Venante, né, que infelizmente nos deixou já há alguns anos, ele que foi patrulheiro. Então, patrulheiro naquela época era uma profissão, até hoje, né, mas hoje é a nossa PRF, né, é a Polícia Rodoviária Federal. Naquela época se chamava patrulheiro, eles eram vinculados ao DNR, né, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, não existia ainda o Ministério da Justiça como existe hoje. E o Venante, ele trabalhou muito tempo aqui em Foz do Iguaçu, foi muito conhecido porque ele andava pela cidade com uma motocicleta, né? Verdade. Com aqueles veículos grandes, tipo veraneio, né? Da polícia. E fazia uma cobertura muito grande da região, né? Então a região que ele trabalhava era Foz do Iguaçu, Guaíra, até Medianeira. Inclusive ele veio a falecer num acidente, né? Na rodovia em Medianeira, naquelas imediações. Então, realmente, o Venante foi um profissional muito importante. E ele também tem uma história muito interessante, que ele trabalhou na Rádio Cultura. Então, nos primórdios ali da Rádio Cultura, quando a Rádio Cultura começou, né, Rita, no Hotel Cassino, dentro de um quartinho, né? Nós soubemos aqui já em entrevista aqui com a locutora, né? E também com o Venante, com o Hélio, que começou a Rádio Cultura num quartinho do Hotel Cassino, depois foi para trás ali para os fundos do hotel, numa casa, né, nova, enfim. O Venante tinha também essa outra característica dele ser um técnico de rádio. E ele, de técnico de rádio, passou também para locutor, chegou a ser até o gerente, né, geral da Rádio Cultura. Então, uma história belíssima também, que o programa Histórias e Memórias também já trouxe aqui, né, num domingo, numa entrevista especial. E é alguém que nós estamos estudando também. Eu acho que o Venante, quem souber de mais algum detalhe sobre a vida, né, do Venante, nós estamos à disposição também para a gente aprender um pouco mais. E isso é bacana. E continuamos convidando as pessoas que souberem de alguma família que de uma ou de outra forma tenha feito algo pela história de Foz do Iguaçu, e a gente ainda não citou o nome da família aqui, ajude, entre em contato com Histórias e Memórias, procure aqui na rádio, e fala com a gente. E nós vamos atrás tentar resgatar a história, porque não é pecadinho a gente não, né? Não sabemos de tudo, estamos tentando reconstruir. E quando eu entrei aqui, que eu falei, nossa, Márcio, né? Ele fica abrindo o microfone sem ligar aquela luz vermelha. Eu sou do tempo que ligava uma luz vermelha na cara, assim, tchá. E eu aqui com bolo, com chá, quase engolindo o microfone, né? Mas tá bom. É. Aí, de vez em quando, eu falo, nossa, é o Márcio aprontando aqui. É tudo que o Márcio aqui... é jovem, né? Ele é desse tempo agora moderno, né? Ele não tem essa característica aí de luzinha vermelha, de não campainha, tem. Né, campainha, Márcio? De telefone. Roda, disca aí, roda, põe no prato a música, gente. Participantes no estúdio, né? Que bacana, né? Aquela galera toda torcendo ali, né, pro locutor, pro cantor, verdade. Né? Verdade, mas cantar. Isso é bacana, porque sem isso, não teria isto. Não é? Sem o que aconteceu, não teria nada do agora. Gente, nós vamos ouvir uma música muito bonita, tudo a ver com os pais, né? Mais uma vez, parabéns a todos os pais. E o recado que eu tenho é assim, pais, imitem Jesus Cristo. E você vai ver como você vai ficar lindão. É tão bonito a vida dele, tudo que ele fez pela gente, né? A gente tem que fazer o mínimo, só vamos tentar imitá-lo. Então, antes de você tomar qualquer decisão, pense o que ele decidiria no teu lugar. É mais ou menos isso que eu aprendi na oficina de oração. É isso, Yáscara? Tá vendo? Tá vendo. Agora vamos começar a passar. Coisa boa a gente passa, a ruim você joga fora. Vamos ouvir Piero Mi Viejo. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima. Sin carnaval ni comparsa, yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro

Uhum. São presentes, assim, dignos de pais, né? E também, só lembrando para esse pessoal que for sorteado hoje, para fazer o registro, né, pelo horário. Bater aquela fotografia. Fazer... Bater uma chapa. É, bater uma chapa, gente. É, o programa Histórias tem que bater uma chapa. Uma fotografia, citar, né? O programa Histórias e Memórias, a Transamérica Foz, para a gente colocar no nosso arquivo aqui, isso, né? Independente da mídia que você use, se é Face ou qualquer coisa, Instagram, não sei o quê, coloca Histórias e Memórias, né? Que você ganhou o passeio, a assadeira, o workshop lá da defesa, a bioacademia. Sempre é bacana você colocar que você ganhou do Histórias e Memórias, porque você também, assim os nossos parceiros aqui ficam faceiro, você está com a gente e a Luciana vai estar pondo no, na fanpage da rádio, que vocês sabem que não é pouca gente que circula por ali, não é? O que está suspirando aí? O bolo estava bom, é? Ah, tá. Tá muito calor, né? Sim, suspira ali que, olha, foi um Foz suspiraço. Acho que ele tá suspirando via Karina. Importante tá dizer, viu, Rita, também, que os passeios no Parque Nacional, tanto o helicóptero, quanto o Macuco Safari, quanto o passeio das cataratas e o almoço Porto Canoas, vocês têm 15 dias, né? Os sorteados têm 15 dias para ir fazer o passeio. Então, procurar imediatamente, já amanhã, entrar em contato aqui na rádio com a Luciana, né? Uhum. Já agendar o seu passeio, já passar os dados. Essa pessoa pode levar um acompanhante, né? E daí terá 15 dias para fazer esse passeio. Então, aproveitar aí o mês de agosto, nesse calorzinho de agosto, e fazer então o helicóptero, o macuco e o almoço no Porto Canoas. Beleza. Enquanto nós... Olha, mas tá um show aqui, viu? E o pior é que... Não vou, olha, atrás de mim é um tal de voa soco, voa tapa, voa papel, voa de tudo, né? É o sorteio, gente. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir, para baixar a bola aqui, né? Um Andrea Bocelli com Te Partirò. E aí a gente volta com os nomes dos sorteados. Pode ser assim, Pegoraro? Ótimo. Vamos lá. Histórias e Memórias. Uma viagem no tempo. Quando sono solo e sogno all'orizzonte mancano le parole. Lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me. Su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, we'll Histórias e memórias. Pegoraram um tercinho dessa voz abençoada. É, que maravilha a voz, né, desse homem. Não, né? Existe, gente, não existe. Eu estava ouvindo, não sei o nome, ele estava cantando, acho que é Cielito Lindo, o espanhol perfeito, perfeito. Nossa! Olha, nós vamos começar bem tranquilamente. Já os escolhidos estão aqui. Os nomes já estão, né? Sobre o balcão. Já estão sobre o balcão. Olha, só sentiu essa sobre o balcão, responsabilidade. Nós vamos começar pela defesa pessoal, né? Do workshop da Academia Cipalc, AMK. Né? AMK, KEAM, é tudo Cipalc, né, Pegoraro? Isso aí. Então, o importante é você fazer a defesa pessoal e você está ganhando. Então, duas belas meninas aqui já foram contempladas. E eu vou dizer para vocês, antes de falar o nome, que vocês têm que comparecer amanhã, porque amanhã que começa. Amanhã começa? Não. Amanhã começa. Então, amanhã, no pavilhão da Igreja Matriz São João Batista, ali atrás, você sabe, no pátio, pavilhão, às 19 horas, na sala 1. Por favor, com roupa de ginástica. Muito obrigado, vamos fechar aqui, porque está voando até... Você viu? Vento de agosto. Os ventos de agosto aqui estão assim, olha, voou um nome para cá. De repente aqui o sorteio vai virar para um balé aqui, né? Então, com roupa de ginástica, meninas, quem ganhou as duas? Ganhadoras. As duas ganhadoras aqui, deixa eu ver. Mariana Silva. Olha, tem direito a aplausos. Olha, Mariana. E agora, a Marciane Alves. Mariana e Marciane. Viu que bacana, ó? Mariana e Marciane. Uma é Silva e a outra é Alves. Comparecer elas... amanhã, então. No pavilhão. No pavilhão. Vão direto lá? Vão direto. Com roupa de ginástica, com né? Uma roupa bem tranquila, né? Bem à vontade. Que amanhã já começa tapa daqui, tapa dali, hein? Então, vocês foram as vencedoras do workshop, né? Da Academia Cipalc AMK, Defesa Pessoal. Boa sorte, Mariana e Marciane. Não esqueçam, amanhã, 19 horas, tá? O BA, que é o instrutor lá, o professor, o Edson, vai estar aguardando vocês e as meninas lá também, as alunas, as faixas azuis, verde, vermelha, preta e tal. Que muito maravilha, bacana. Maravilha. Eu vou estar lá, vou tirar foto de vocês. Vou fazer ainda o registro. Ainda bem que a Yáscara e a Karina não participaram desse concurso, desse sorteio. Sim, a Samela vai estar lá, vai estar aguardando vocês lá. Vamos tirar umas fotos. Então, agora, continuando, agora entramos para os pais, tá, Pegoraro? Vamos lá. As meninas já foram. Os pais, de repente, ganhadora, né? Mas é pro paizão aqui, vamos ver. Macuco Safari. Macuco Safari com direito a um acompanhante, né? Tem 15 dias, então, para fazer o passeio e entra em contato aqui com a Luciana, aqui na Rádio Transamérica Foz. Marli, do Campos do Iguaçu. Marli! Que delícia de passeio, hein, Marli? De barco, de bote, até embaixo, bem embaixo das Cataratas do Iguaçu. Então, a Marli entra em contato com a Luciana aqui na Rádio Transamérica Foz a partir de amanhã e ela pode já escolher o seu acompanhante, né, Luciana, para fazer o passeio do Macuco Safari. O importante é que leve o pai junto, né? A sugestão, né, para a Marli, que ela possa levar o pai. E numa próxima você leva o seu companheiro. Exatamente. É porque é o pai, hoje é o pai, né? Então, agora quem ganhou... passeio nas cataratas, mais almoço no restaurante Porto Canoas. Que delícia, hein? Muito bom, hein? Foi o Marcos Beato. Marcos Beato. Então, o Marcos Beato também pode levar um acompanhante, né? Então, ele vai ter direito a dois ingressos para o Parque Nacional do Iguaçu e dois almoços lá naquele restaurante maravilhoso, lá do ladinho do Rio Iguaçu, do ladinho das Cataratas do Iguaçu, que é o Porto Canoas. Dá para fazer umas selfies lindas lá, né? Dá para fazer umas selfies. Para mandar para gente. Então, o Marcos tem 15 dias, né? O Marcos, para fazer esse passeio e esse almoço. E ele entra também em contato aqui com a Luciana, da Rádio Transamérica Foz. Então, Marcos Beato, por pai, parabéns. Se você não for pai, leva seu paizão para esse almoço bacana no Porto Canoas, né? Com certeza. É, passeio agora de helicóptero sobre as cataratas, Pegoraro. Quem é o nosso sorteado? Fabiane Delgado. Fabiane Delgado vai ver as cataratas de cima sobrevoando, né? Através ali da L-Sul, uma grande parceira do nosso programa. Então, ela, Fabiane, vai ter então 15 dias para fazer esse passeio. Ela entra em contato aqui com a Luciana também na Transamérica Foz e ela pode levar o seu pai junto, né? Para fazer esse passeio ou um acompanhante que ela pode escolher. Verdade. A gente só faz a sugestão porque hoje é o dia dele, né? Hoje é dia do pai, o paizão. Lembre-se, sem o teu paizão, você não receberia esse brinde. Vamos lá? Academia Bioatividade, Pegoraro. Quem ganhou? Bioacademia. Eita. Vamos lá, quem ganhou foi Josiel Pedro. Josiel Pedro vai ter então 6 meses, uma bolsa de 6 meses de academia. Vai levantar peso, vai ficar com uma saúde, né, de ferro. Tomara que o Josiel seja um papai, né? Verdade. Também, porque esse sorteio a gente está fazendo específico, né, para um homem, né, que provavelmente vai ser pai, né? Se não for pai agora, vai ser pai também. Mas ele já vai entrar em forma aí com a Bioacademia. Então procurar, Josiel, a Luciana aqui, através do nosso telefone da Transamérica Foz, que a Luciana vai fazer um encaminhamento lá para a Bioacademia. Aproveitando e mandando um bom dia lá para o nosso amigo Sami, né? Da Bioacademia. Então, nós temos aqui... O que está olhando aí? Olha o Márcio batendo na pança. É batendo na pança, falei. Quem mandou bater na pança, né? Olha lá, o último sorteio fazendo ginástica ainda, né? Telha, olha só, agora vem a telha das Casas Vitórias. Foi concorrido essa telha, né? Para assar peixe da Casas Vitória. Olha, gente, o seu Laudelino marcou um golaço, né? Porque os homens aqui ficaram... Porque o Laudelino veio no domingo passado aqui na entrevista ao vivo no programa, ofereceu essa telha, né? Disse, ó, esse é o xodó para o Dia dos Pais. E realmente teve uma participação aqui incrível. Foi mesmo, de, né? De pessoas querendo a telha para assar o seu peixinho em casa. Até eu não sei se quem ganhou é pai, né? Se de repente não é pai, você tem que fazer o peixe para o teu pai. Já dá de presente. Ou então pro dá pai, de presente. Dá, né, de presente para o pai. Eu não sei, André. André do Parque Presidente. A economia está difícil, né? Então, o André. Eu acho. O André. O André do Parque Presidente. Do Parque Presidente. Olha, com direito a aplausos ainda. É, ganhou. E sabe que bacana que eu achei a hashtag dele? Meu pai telhado. Meu pai telhado, olha que criativo, né? Então, provavelmente, ele vai dar de presente essa telha para o pai dele. Com ou, certeza. No mínimo, vai fazer um peixinho assado e vai convidar o pai, né? Convidar o pai, que seria mais interessante do que, sabe, sempre fazer e chamar o pai. Exatamente. Então, pensando no seu pai. Parabéns, hein, André? Parabéns. E o André, então, entra em contato aqui com a Luciana também, da rádio, né? A Luciana vai agendar a retirada desse brinde, né, lá na Casas Vitória. Uhum. E daí nós pedimos para todos, né, esses sorteados que tirem uma fotografia, mandem aqui para a Luciana, mandem para a Transamérica Foz, né, com o nome do programa Histórias e Memórias Transamérica Foz, para a gente registrar isso aqui para os nossos arquivos e para os nossos parceiros também, né? E olha, gente, é bacana. Você, olha, vai tirar a Marli, vai tirar uma foto no Macuco Safari. Olha só, o Marcos Beato no Passeio das Cataratas, lá no Porto Canoas. A Fabiane no helicóptero. Olha, ela vai fazer imagens maravilhosas. O Josiel lá, levantando peso, perdendo a pancinha. Tchum-tchum na bioatividade, olha que bacana. E o seu André, do Parque Presidente, vai mostrar pra gente a telha. E o seu pai, ao lado do seu pai, se você quiser... Põe, manda aqui para a Luciana, porque é bastante agitada essa página do Facebook aqui da Transamérica, gente. A fanpage é agitadíssima. Manda para a gente e coloca lá, histórias e memórias. Faça esse registro para nós, por favor, com muito carinho que a gente está pedindo, e a gente vai conhecendo você através das fotos também. Com certeza, não é uma rica participação hoje Eu no acho. Nosso programa, né? Uhum. Um programa especial dedicado ao Dia dos Pais. Todas as músicas foram dedicadas aos pais, né? Os depoimentos aqui dos entrevistados também dedicados aos pais, né? Verdade. Quero também aqui deixar o meu abraço para o seu Orlando Pegoraro, lá de Curitiba. Ei, seu Orlando, 86 anos de vida. E meu pai querido lá, que deve estar hoje lá com um almoço especial, Dona Alice fazendo um almoço especial para ele lá. Então, um beijo no coração do seu Orlando Pegoraro. Eu vou deixar uma mensagem aqui bacana também, tá? Porque é bom a gente ser, como diria, cristão, né? Graças a Deus. Então, a todos os pais, né? Que Deus, nosso Pai do Céu, abençoe todos os pais da terra. Recompense e acolha na eternidade os pais já falecidos, como o meu. E aos que ainda estão conosco, que vivam felizes com saúde, paz e cobertos de carinho e de atenção de sua família. Parabéns a todos os pais. Não posso ficar, né? Esse menino, hein? Gente, agora ele acionou o trem aí. Cara, ele aciona o trem, a Karina tá ali, tem que levar a Karina pra almoçar fora hoje. Não quero nem saber verdade, com o trem. A Karina curtiu o programa aqui e fez os sorteios, tem né, que Karina? Vir mais. Obrigado pela presença. Obrigado, Yáscara, pela presença também. Obrigado, Rita Araújo. Um beijo forte pro seu pai, onde ele estiver, né? Um beijo pra todos os pais também. No próximo programa, mais novidades aí do Histórias e Memórias. Com certeza. Eu vou deixando também um abraço, aproveitando, né, que eu nunca... Todo mundo... Pô, Rita, você só cumprimenta o Pegoraro? Digo, não, mas é que ele faz o resto, gente. Para! Então, Márcio, Pegoraro, Luciana, Karina, minha Samela, abençoada filha Samela Araújo e a Yáscara, é a minha protetora aqui de oração. Então, gente, a vocês, ouvinte do Histórias e Memórias, a gente aguarda você no domingo que vem. E ligue pra gente, manda a sua mensagem, né, Pegoraro? Diz o que tá precisando esse programa. Olha, eu quero que vocês façam isso, aquilo. Aqui o programa é nosso. Vamos em paz e vocês também ficam em paz. E a gente vai de trem aqui do Márcio, beleza? Até então, até domingo. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Ouça Transamérica no celular, no tablet, onde você estiver. Acesse transamericafoz.com.br e baixe agora mesmo o seu aplicativo. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. O que eu desenhe? Transamérica. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Quanta porcaria! Não aguento mais tanta sujeira. Quanto mais eu limpo, mais ele suja. Olha só esse armário, tão cheio de bolinha. Natalina! De segunda a sexta e 5 da tarde, a Transamérica abre o baú e põe a velharia pra fora. É o Naftalina, com as músicas que marcaram a infância da tua mãe. O programa é bom, mas nessa rádio só tem porco. Transamérica, Transamérica.